posso ficar a vida inteira com um namorado tão cara de pau. Se você não quiser, já tem quem queira. Vai perder seu brinquedinho de cristal. Eu não posso ficar a vida inteira com alguém que muito fala e pouco faz. Se você não quiser, já tem quem queira. Quando acordar vai ser tarde demais. Tá com pulga atrás da orelha? Me pega e puxa, me beija e puxa. Eu não tô mais de bobeira. Me pega e puxa, me beija e puxa. Atrás da orelha, me pega e puxa, me beija e puxa. Eu não tô mais de bobeira. Me pega e puxa, me beija e puxa. Toda noite sei que sai pra zoar. Vem com esse papo pra cá de enganação. Ainda me liga tarde do celular, querendo fiscalizar. Isso pra mim não dá mais não. Eu não posso ficar a vida inteira com um namorado tão cara de pau. Se você não quiser, já tem quem queira. Vai perder seu brinquedinho de cristal. Eu não posso ficar a vida inteira com alguém que muito fala e pouco faz. Se você não quiser, já tem quem queira. Quando acordar vai ser tarde demais. Tá com pulga atrás da orelha? Me pega e puxa, me beija e puxa. Eu não tô mais de bobeira. Me pega e puxa, me beija e puxa.